Esse amor é desejo, é laços de beijo que cai sobre nós. É pranto que clama, que fala a quem ama, não é de sem voz. É força infinita que vem e se agita no mar de emoções. É sonho que encanta, que nasce e se implanta em dois corações. O primeiro amor de amor. O primeiro amor é mais de desejos, é chuva de beijos, de sonhos, festejos com doce sabor. coração. Jurei por Deus

nascer sozinho. Não preciso de plantar. Não sejas louca, dá cá um beijo da tua boca.

Ella sí se arrebenta festa y nunca a cantar sozinho. Ella sí se arrebenta festa y nunca a cantar sozinho. Ella sí se arrebenta festa y nunca a cantar sozinho. Ella sí se arrebenta festa y nunca a cantar sozinho. Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia. Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia. É assim que se arrebenta a festa. 10h35 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Lionel. Bonjour Jérôme, bonjour chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute du téléphone sonne. Jusqu'à midi et demi, 02 38 43 48 00. C'est ça. Pour faire toutes vos dédicaces, on est là, allez-y, appelez. Ou bien également sur la page Facebook de Radio Arc-en-Ciel. Normalement, on doit pouvoir s'y connecter. Donc n'hésitez pas à nous appeler, faire vos dédicaces. Aujourd'hui, il faut aller voter. C'est les élections municipales au Portugal. Voilà. Mais j'imagine que vous avez tous reçu votre lettre recommandée. Votre lettre recommandée pour aller voter. C'est aujourd'hui. Moi qui étais cette semaine quelques jours au Portugal, je peux vous dire que ça fait du rebondissement là-bas. Hein. Les Portugais manifestent parce que le président actuel a bien rehaussé le Portugal, mais malheureusement les habitants sur place, c'est un peu plus difficile pour eux. C'est très facile pour le tourisme et pour tous ceux qui investissent, mais pour les Portugais sur place, c'est un peu plus compliqué. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de manifestations cette semaine, et je pense qu'aujourd'hui il va y avoir un peu de rebondissement au Portugal. Voilà. Et Jérôme, il parle en connaissance de cause parce que Tu y étais au Portugal. Oui, j'y étais. C'est pour ça que je vous disais, il y avait plein de manifestations. Il y avait des manifestations cette semaine, du coup, pour inciter les gens à voter plutôt pour telle personne, voilà. Et donc, c'est vrai que, voilà, ils sont plutôt concernés par tout ça parce que les Portugais de là-bas, ceux qui vivent là-bas, souffrent un peu parce que effectivement, le tourisme les asphyxie un peu, même tout si. Augmente, les salaires. Voilà, c'est difficile de se loger, c'est surtout le logement qui est compliqué, difficile de se loger. Et voilà, donc le tourisme a bien rehaussé le pays, hein, il fallait ça aussi. Hein. Donc tout ça, il y a du bon aussi dans tout ça. Il y a le touriste, mais ceux qui vont habiter au Portugal. Hein, exactement. Donc, je ne vais pas dire c'est marrant parce que c'est loin d'être marrant, mais en tout cas, c'était intéressant de voir ce que vivent les Portugais. Finalement, et de voir le Portugal autrement que ce qu'on peut voir au mois d'août, au mois de juillet, pendant les vacances, où là c'est plutôt détendu et plutôt c'est une autre image quoi. Ouais. En tout cas, nous on est là jusqu'à 12h30 pour vous offrir le meilleur de la musique portugaise. Eu quero te dizer that I'm in love with you. E é tão bom ouvir o som da tua voz. Meu amor, me é tornado. Yeah, yeah. d'écouter Amalia Rodriguez. Ça fait 20 ans qu'elle nous a quittés. Ouais, 20 ans aujourd'hui, 6 octobre 99. Cette voix incontournable internationale hein, du fado portugais, hein, parce qu'elle est connue dans tout le monde. 20 ans aujourd'hui, qu'elle est décédée, donc le 6 octobre 99. Meu, sabes disso, mas eu sou como tu, só me quero divertir e quero bailar. Quiero bailar, quiero bailar contigo, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar contigo una vez más y no más. Te quero só pra mim, te quero só pra mim. Isto era um perigo, de camelo sabes disso. Mas eu sou como tu, só me quero divertir. Quero bailar, quero bailar, quero bailar contigo uma vez mais. E não há, não há, não há. Já não há, Então aqui estivemos com o Nino Vaz Maia, Quero Bailar. Continuamos com outro grande artista, um grande nome da música portuguesa, António Variações, ele que atualmente também tem um filme em Portugal, um filme que traça a sua vida e que está a ter imenso sucesso. Vamos ouvir então António Variações. António Variações, e continuamos com uma grande artista que brevemente vai estar em Orleans. Brevemente vai estar em Orleans porque vai estar connosco no dia 9 de novembro com a rádio, porque vai ser a festa da rádio. Vai ser a Maria Lisboa, pela primeira vez, acho eu, aqui em Orleans. Pela primeira vez. Com o grupo também pela primeira vez, 25 de abril. O grupo antigamente Hexagon. Hexagon, que se transformou em 25 de abril. Por isso, dia 9 de novembro, na sala Montition em Saint-Jean-Blanc, marco já a data, com a Maria Lisboa. A Maria Lisboa e acho eu que os bailarinos. Os técnicos e o produtor. Ok. Bom, está tudo aí para fazer uma grande festa no dia sábado, 9 de novembro, na Sala Montesson, em Saint-Jean-Blanc. J'ai également, também tenho outro anúncio, há uma pessoa que procura um lugar num carro para ir quinta-feira para Tours, no aeroporto de Tours, no voo de manhã das 10h30. Se alguém tiver um lugar que possa levar essa pessoa, clique aqui que nós depois comunicamos o número. Então, uma primeira dedicatória é c'est de ses parents Amelia et Francisco pour Pascal da Silva qui a fêté son anniversaire jeudi avec de gros bisous en lui souhaitant une très très bonne journée sans oublier Ruben, Claire et Clémentine. Lisboa, une autre annonce, alors là ça va être une dédicace de Jérôme pour sa maman, pour lui souhaiter un bon dimanche avec de gros bisous, et il nous souhaite également un bon dimanche, donc merci à lui. Jorge Freire, Segredos do Amor. Mais forte

sofre não estar só. Só a guitarra ficou comigo. Só a guitarra não me deixou. Nunca me abandonou este amor antigo. Coração amigo, verdadeiro amor. Só a guitarra ficou para sempre. Só a guitarra não perguntou nada do meu passado e do meu presente. E só ela entende aquilo que sou. Ficou comigo. Só a velha guitarra não me deixou. Nunca me abandonou este amor antigo. Coração amigo, verdadeiro amor. Só a velha guitarra ficou para sempre. Só a velha guitarra não perguntou nada do meu passado. Coisas que até magoam, sim. Eu digo com tantas coisas feias. Alguns nomes nos chamamos, mas depois eu me arrependo. Sim, não diga não o que na raiva eu te digo, pois é ela falar por mim. Não diga não, pois na verdade o que eu sinto é que fica sempre um segundo inquieta. Tu para mim és a única mulher que me satisfaz, e com apenas um abraço me desmonta. Por vezes já guarda, dizes que vais embora, e eu no meu orgulho digo vai. Demonstro não me importa se tu já não queres ficar, mas a cena é diferente, pois por dentro choro. Demandé de la part de Madame De Arrougeau pour sa belle Rosie, pour Carla, Nicole Diaz, Isabelle et sa fille Eline, toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, son chéri bien entendu, à tous un très bon dimanche. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei, só tu consegues sentir o que eu sinto.

contigo. Y es que tú me la pones tan dura. Y es que tú me la pones tan dura. Tú me pones dura la cintura. Como tú no baila ninguna. Y es que tú me la pones tan dura. Y es que tú me la pones tan dura. Tú me pones dura la cintura. Como tú no baila ninguna. No hay ninguna como tú que se mueva a media luz. Bailando con poca ropa. Tienes pésima actitud. Luis Gómez. Wow. Con Doctor López. Wow. Con Daisy. Y en el estudio. Daddy. Wow. Wow. Pa' que te enamore. Hay destino, hay destino. Hay destino que. Alors, ça a été demandé de la famille Da Silva pour Armin Dabras, qui a fêté son anniversaire lundi. Un bon dimanche, de gros bisous, sans oublier toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. On écoute Tony Carrel. Deixa-o entrar. Parecia tão diferente. Confiei e fui em frente. E com ela quis casar. Infortúnio do destino. Esse meu passo infeliz. Fui amante traiçoado. Fui marido mal amado. Sem saber que. Eu e a solidão. E o desgosto mais chorado. Mas nada posso fazer. Não tenho culpa de ter um destino mal traçado. Ai destino, ai destino. Ai destino que é o meu. Ai destino, ai.

Maria Lisboa aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. On continue avec nos dédicaces et cette fois-ci c'est de Herminda qui remercie toutes les personnes qui ont pensé à elle à l'occasion de son anniversaire. Donc à toutes et un très très bon dimanche. aí, malhão, malhão. Costurando palmeiras, de beber ao domingo, como a roça na roseira. Ai, malhão, malhão, onde tem lugar que te eu veja? Não faças andar meus olhos a bailar pela igreja. Vou Mais a tristeza sairá dentro de mim. Se te vais, os meus ais serão mais que o grito da minha dor. Se te vais, os meus gemidos serão ouvidos na galáxia do amor. Se te vais, se te vais, nunca mais vou sentir o teu calor. Se te vais, minha vida fica sem cor. Se te vais, já nada tem valor. Se te vais, nunca mais vou sentir o teu calor. Se te vais. Sei porque estamos assim. Não aceito. Podíamos estar e ser felizes. Não aceito. Mas não sei porque não confias em mim. Pensa bem antes de dar o passo e reflete bem essa tua decisão. Se tu fores sem ti, o que é que faço? Sabes que é-te o meu coração. Se te vais, se te vais, com certeza que isso será o meu fim. Se te vais, nunca mais a tristeza sairá dentro de mim. Se te vais, serão mais que o grito da minha dor. Se te vais, os meus gemidos serão ouvidos na galáxia do amor. Se te vais, tiene precio todo lo que tú me has dado. Hay cosas que el dinero nunca va a poder comprarlo. Por eso quiero ser un cantante famoso y escribir mil canciones para ti. Es que estar contigo es algo fabuloso y quiero agradecerte por hacerme feliz. Yo quiero darte aniversario y dedicarte todas mis canciones en la radio. Sí que no tengo nada, pero un pobre con amor se siente millonario. Oh, oh, oh. Se siente millonario. Cuenta infinita de caricia. Quiero ser el motivo que provoca tu sonrisa. No me hace falta una Mastercard, ni un avión privado, ni el Taj Mahal. Solo una casita a la orilla del mar y una guitarra para cantar todas mis canciones. Todas las mañanas regalarte flores, darte mi motivo pa' que te enamores, pa' que nunca tenga mal de amores. Solo quédate conmigo. Y aunque no tenga dinero ni nada que dar, esta canción te quiero dedicar. Estoy seguro que cuando la escuchas tú vas a llorar. Y quiero darte amor todos los días del calendario, como si cada día fuera nuestro aniversario, y dedicarte todas mis canciones. tristes, por momentos de alegría. Sin ti no sé qué haría. Yo siento que me muero si me faltas algún día. Por eso quiero ser un cantante famoso y escribir mil canciones para ti. Es que estar contigo es algo fabuloso y quiero agradecerte por hacerme feliz. Yo quiero darte amor todos los días de calendario, como si cada día fuera nuestro aniversario. Y dedicarte todas mis canciones de la radio. Sí que no tengo nada, pero un pobre con amor se siente millonario. Millonario, oh, oh, oh. Se siente millonario, oh, oh, oh. Se siente millonario. Isso era o meu coração. É vulcão, pura paixão. Sendo o meu fogo, não quero parar. Eu já não sei como explicar. Quando me prende com o seu olhar, é tentação, pura emoção. Dá-me vontade de querê-la beijar. Uma tão, uma deusa sexual, que me deixa em fogo quando o seu olhar toca no meu. E ela vem para mim e me agarra, beija minha boca. Uma delícia, uma coisa louca. Ela é tão linda e me faz sonhar. E ela vem pra mim e me agarra, beija minha boca. Uma delícia, uma coisa louca. E o seu beijo doce faz delirar. Quando ela dança põe um dedinho na boca. Seu olhar é tentação, pura emoção. Dá-me vontade de querê-la beijar. Uma dama, uma deusa sexual, que me deixa em fogo quando o seu olhar toca no meu. E ela vem para mim e me agarra, beija minha boca. Uma delícia, uma coisa louca. Ela é tão linda e me faz sonhar. E ela vem para mim e me agarra, beija minha boca. Uma delícia, uma coisa louca. E o teu beijo doce faz delirar. Quando ela dança põe um dedinho na boca. Ela é uma deusa, uma coisa louca. Quando ela dança põe um dedinho na boca. Minha boca, uma delícia, uma coisa louca. Ela é tão linda.

tanto dizer-te que és tudo para mim, mas faltou-me a coragem para falar de ti. Queria tanto que ouvisses o meu coração. O que sinto cá dentro é mais pura paixão. Não quero mais viver nesta dor. Vou de uma vez falar deste amor. Não quero mais estar na solidão. Não digas não. Sonho estar com On a largement dépassé l'horaire attribué. On va se faire gronder par Madame la Présidente, Lionel. Non, mais Michel, aujourd'hui, il n'est pas là. Oui, Michel est malade. Donc, pour tous ces auditeurs, on s'excuse pour lui parce que c'est des aléas de la vie, mais tout va bien. Il sera là prochainement. Il sera là probablement le week-end prochain. On vous souhaite à tous un très très bon dimanche. Passez un bon dimanche en famille, entre familles. Et puis, bon courage pour la reprise demain. Voilà.